Vamos recordar, galera. Vamos embora. Não consigo viver sem teu amor. Não existe sabor da minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Amar, amar, sempre vou te amar. Só teu amor supera tudo. É como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. Voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Voa, voa, voa livre como pássaro. Vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. E essa aqui é em recordação, nossa rainha da rocha, Mira Guerreira. Essa galera massa também de Marechal Rondon, galera da Lígia Maria, galera do Inferninho, galera da Vinte, um abraço meus amores. Essa galera legal, rocha. Rivero por entendo ro. Ai, luta lá sem tu. Censura e a lágrima. Torneiro. Como é difícil. Está ali sem saber. Atenção me expressa de. E o tempo passará. Olhando para o século, torneiro, como é difícil estar ali sem saber ser a vida minha, amor é minha, matando certinha, olhando para o século, sem saber, torneiro, torneiro, a rocha bem gostou. Torneirão, torneirão. Ei, a rocha, galera. Vai passar a galera também do alto do Coqueirinho, galera da Baixa do Tubo. Vamos embora, galera. Percebi que você quer falar de amor. Pode contar comigo, me dar um alô. Que eu saio correndo pra te encontrar. E vou lhe mostrar o lado bom da vida. Pra tudo no mundo existe saída. Já vivi bastante, posso te ensinar. O meu endereço tá na internet. Criquetachaveira@.com. Vamos lá! Vamos resolver o seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem bom. Ai, quero uma amiga, uma companheira, uma amada amante, outra namorada, pra viver comigo uma vida inteira. E estando a meu lado não vai faltar nada. O meu endereço, a rocha, vai criquetachaveira@.com. Opa, vamos resolver, é seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem bom. Ai, quero uma amiga, uma companheira, uma amada amante, outra namorada, pra viver comigo uma vida inteira. E estando a meu lado não vai faltar nada. Opa, rocha, vá! E que balanço bem gostoso, vá rochando devagar, galera. Estamos ao vivo.